Filho, eu te pergunto agora, por que partiu assim? Deixando tudo indo embora, longe de mim. Aos poucos foi me abandonando, ao inimigo se entregando. E hoje distante de mim, nem lembra mais quem sou. Agora caminha sozinho em outra direção, sem minha paz, sem meu carinho, sofre seu coração. Não tem ninguém pra te acolher, às vezes pensa até em morrer. Eu sou Jesus e te perdoo, me estendo a minha mão. Se lembra quando tu cantava, o teu louvor eu recebia. Nas madrugadas me buscava, eu te ouvia. E quando vinham lutas pra você, eu te fortificava pra vencer. Você caiu, mas hoje eu te levanto com alegria. Eu te amo e já provei o meu amor na cruz. Nas madrugadas me buscava, eu te ouvia. E quando vinham lutas pra você, eu te fortificava pra vencer. Você caiu, mas hoje eu te levanto com alegria. Te amo e já provei o meu amor na cruz. Volte pra mim. Eu não quero mais te ver sofrer assim. Hoje eu quero te abraçar de novo, restaurar a sua luz. Eu te amo e já provei o meu amor na cruz. Eu te amo e já provei o meu amor na cruz.